bem-vindos, muito obrigado pela presença. Eu vou dar um aviso que eu pretendo repetir ao final. Nós nos reunimos aqui no Giardino Eventos já faz o quê? Uns 5 anos, é? E esse espaço nos é cedido gratuitamente para as reuniões às quartas-feiras, tanto as mulheres à tarde como agora os homens no fim de tarde. E na semana que vem, o Marcelo, que é o dono aqui do buffet e da marca Giardino Eventos, vai realizar uma feira, que se eu não estou enganado é anual já, de noivas, casamentos e assim por diante. E essa feira vai começar na terça-feira, dia 20, e vai até a quinta-feira, dia 22. De modo que, na quarta-feira que vem, nós estaremos impossibilitados de usar esse espaço. Como por várias experiências passadas, nós chegamos à conclusão que é muito mais complicado tentar encontrar outro lugar, fazer uma reunião isolada e depois voltar para cá, nós vamos cancelar a reunião da próxima quarta-feira. Então, próxima quarta-feira, nós não teremos a reunião dos Homens com Propósitos aqui às 18h30. Se você quiser passar por aqui, você que vai casar uma filha ou casar um filho para conhecer, tenho certeza que a hora que você chegar aqui, o Marcelo vai ficar muito feliz de você prestigiar o evento. Mas, por causa do evento, nós não vamos realizar a nossa reunião. No final, eu vou repetir esse aviso para ninguém esquecer e aparecer aqui quarta que vem e ficar com a sensação de ter perdido tempo, não é? Então, fique avisado, guarde essa informação e passe para alguém que você vê aqui normalmente e que hoje você está dando falta, tá certo? Quarta-feira que vem, dia 21, não haverá reunião. E chegou o CD da semana passada, não é isso? Tá. Então tá bom. Quase que vocês são todos demitidos. Quase. Mas já que chegou, né? Então vocês continuam empregados. De nada. Muito bem, vamos ficar em pé para uma palavra de oração. Obrigado, Pai, porque estamos mais uma vez juntos. E é uma delícia nós estarmos juntos. Temos aprendido a nos amar e a nos respeitar. E mesmo aqueles irmãos que nós não conhecemos bem, nos alegram quando chegam, e um sorriso no rosto, e um cumprimento amigável. Que bom podermos ter esse momento na nossa agenda, sem rivalidade, sem concorrência, sem competições desnecessárias, sem crises, para ouvirmos uma palavra e depositarmos as nossas questões diante do Teu altar. Obrigado por cada homem que aqui está. Obrigado pelo privilégio de podermos orar e saber que o Senhor ouve. Obrigado por cada um que fez neste papel um singelo sinal de fé, na certeza de que o Senhor conhece a necessidade e o pedido de oração. Abençoa cada um que fez isso, cada família representada, cada um que precisa de uma saída, de uma alternativa, de um livramento, de uma bênção, de uma restauração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Eclesiastes, capítulo 8, segundo verso, ao verso 15. Este é o meu conselho. Obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar sua presença, nem se levante em favor de causa errada, pois o rei faz o que bem entende. Sua palavra é soberana e ninguém lhe pode perguntar o que fazes. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Há ocasiões em que um homem domina sobre outros para sua própria infelicidade. Vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados. Todavia, Os que haviam praticado o bem foram esquecidos na cidade, e isso também não faz sentido. Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e ainda ter vida longa, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus. Por isso, recomendo que se desfrute a vida, e debaixo do sol não há nada melhor que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses seus companheiros no duro trabalho durante os dias que Deus lhe der debaixo do sol. O nosso tema tem sido simplicidade como contrário de complexidade. O simples descomplica e, acima de tudo, o simples não complica. A vida tem as suas complicações por si mesma e é impossível evitar todas elas. A vida reserva maus bocados. A vida reserva lutas, provas, sofrimentos. Na vida nós passamos por tragédias. Na vida nós passamos por perdas. Não há uma só pessoa aqui nesse auditório que jamais tenha passado por uma grande tribulação. Talvez haja pessoas aqui que, ano passado, por essa mesma época, estavam vivendo vidas tranquilas. De repente, de lá para cá, tantas coisas desmoronaram. E hoje você olha para trás e simplesmente não imaginava que passaria pelo que passou. Sofrimentos, lutas, tribulações são inevitáveis. Todos nós passamos, em maior ou menor intensidade, por todas essas coisas. A diferença entre nós não está em que alguns passam por lutas e outros não. Todos passamos. A diferença entre nós está em que alguns de nós tentam crescer com as suas lutas, enquanto outros se permitem desanimar com elas. A pergunta séria é sobre o tipo de pessoa que nós nos tornamos ou podemos nos tornar com as nossas dificuldades. E que tipo de pessoas nós não deveríamos nos tornar por causa das nossas dificuldades. Que as dificuldades vêm, nada a fazer sobre isso. Mas que elas nos destruam, aí é outra questão. Que elas nos desanimem, aí é outra questão. Que elas triunfem finalmente sobre nós, aí é outra questão. A diferença entre as pessoas é que algumas se tornam melhores com as suas lutas, outras, infelizmente, se tornam piores. Uma pessoa que, por causa de um problema, ao final dele, se tornou uma pessoa pior, agora tem dois problemas. A luta em si e o que fez dela. A pessoa que, com um problema, cresce, no final das contas, não tem nenhum mais. Porque nem pode chamar o problema de problema, já que ele trouxe um benefício claro, um crescimento, um amadurecimento, uma vitória na vida. Então, o que a gente tem que temer, me parece, não são as lutas, nem o sofrimento. Embora ninguém quer sofrer. Eu não quero sofrer, você não quer sofrer, ninguém quer sofrer. Sofrimento é uma experiência difícil. Sofrimento dói. E ninguém gosta, em sã consciência, de sentir dor. Mas o fato é que o medo que a gente tem que ter não é de sofrer, mas de repente o sofrimento produzir em nós efeitos, consequências, resultados que nos tornem pessoas piores do que aquelas que nós éramos antes dele chegar. Então, o que eu mais tenho medo, ou pelo menos o que eu mais deveria ter medo, não exatamente de sofrer, mas de repente não ser digno do meu sofrimento. Viktor Frankl, várias vezes, repetiu essa frase no seu livro Em Busca de Sentido. E quem foi Viktor Frankl? Viktor Frankl, psicólogo, médico, austríaco, 3 anos preso num campo de concentração nazista, com as mesmas botas durante os 3 anos. Ao final do período, ele as amarrava com arame que ele arrancava das cercas que estavam ao redor do campo de concentração. 3 anos usando as mesmas roupas, no frio, no calor, em que temperatura fosse. 3 anos comendo sopa rala, às vezes com um pedaço de pão, às vezes sem. Às vezes com um pedaço de linguiça, às vezes sem. 3 anos. Pedindo a Deus que pelo menos fosse digno do seu sofrimento. Viktor Frankl cita no seu livro Nietzsche, que diz que quem sabe por que viver aguenta quase todo como. Quem sabe por que viver aguenta quase todo como. Que eu tenho mais medo, ele diria, do que de sofrer, seria não ser digno do meu sofrimento. E o C.S. Lewis defende que um medo maior tem que reduzir um menor em significância. C.S. Lewis conta, para ilustrar essa ideia, de quando ele estava na guerra, entrincheirado, tiros por todos os lados, bombas explodindo, ele que sempre teve muito medo de rato, olhou para o lado e uma ratazana daquelas gordas. Sabe aquelas ratazanas que andam até rebolando? Vinha na sua direção. E naquele momento ele ficou olhando para ela, que aproximou-se da sua perna, passou por cima de uma, ficou entre ambas um pouco, passou por cima da outra e foi embora. E ele, apavorado com os tiros e as bombas, disse: um medo maior reduz um menor em significância. Um medo maior reduz um menor em significância. Jesus usou esse raciocínio quando em Lucas capítulo 12 ele diz assim: não temam aqueles que podem matar o corpo e depois nada mais podem fazer. Temam antes aquele que tem poder para matar o corpo e jogar a alma no inferno. Veja, Jesus não está querendo que ninguém tenha medo de Deus. O que ele está dizendo é: se for para ter medo de alguma coisa, tenha medo do maior, não do menor. Você não tem medo do Rottweiler da vizinha, mas tem medo do Chihuahua da outra vizinha? Não faz sentido. Você não tem medo de Deus, mas tem medo do diabo? Não faz sentido. Você não tem medo de Deus, mas tem medo das pessoas? Não faz sentido. Não é que é para ter medo de Deus, entendem isso? É que um medo maior tem que reduzir um menor em significância. Eu não posso não ter medo de Deus e ter medo de gente. Porque gente não é forte que nem Deus. Eu não tenho medo de Deus, mas também não tenho medo de gente. Esse é o raciocínio de Jesus. Um medo maior reduz um menor em significância. C.S. Lewis. Então, qual é o medo maior aqui? O medo maior não é o medo de sofrer, embora o medo de sofrer seja real. Mas o medo maior é não ser digno do sofrimento. Ao final dele, ser uma pessoa pior. Não aprender nada, não crescer, não melhorar. E deixar que algumas marcas fiquem permanentemente cravadas no coração. E é sobre isso que eu queria falar, porque esse texto que nós lemos, me parece, traz algumas ideias nesse sentido. E eu vou compartilhá-la com vocês, porque tem um tipo de pessoa que eu não quero ser. E eu tenho medo de me tornar uma pessoa assim. Entendem isso? A Bíblia diz que no amor não existe medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, não é que eu deva temer essas coisas. Mas se for para temer alguma coisa nessa vida, é o que eu temo. Me tornar o tipo de pessoa que, em hipótese alguma, eu gostaria de ser. E esse texto faz 4 afirmações nesse sentido. Eu vou compartilhar ainda que rapidamente com você. Primeira, eu tenho medo, por causa das lutas da vida, dos sofrimentos, das provas, das injustiças até. Tenho medo de me tornar revoltado a ponto de perder a noção de certo e errado. O texto diz: obedeçam o rei. Mas o rei nem sempre é justo. Mas o rei nem sempre toma decisões com as quais eu concordo. Mas o rei nem sempre está no caminho certo ou levando a nação no caminho certo. Contudo, o texto diz: obedeça. Não se trata de uma obediência cega, mas se trata de uma postura em relação à vida, em que mesmo que eu discorde, eu não me rebelo. Mesmo que eu discorde, eu não uso do fato de discordar para renunciar os meus valores e princípios. Eu vou explicar. Por exemplo, eu particularmente, não quero ofender ninguém, por favor, longe disso, mas eu particularmente não estou contente com o modo como a nossa nação vem sendo dirigida. Eu não estou contente, não estou alegre, não estou feliz e gostaria muito que as coisas mudassem. É a minha opinião. Respeito quem acha que está ótimo e deve continuar. Respeito quem acha que não está ótimo, mas deve continuar, porque se não continuar não vai melhorar. Respeito, mas eu particularmente não estou feliz. Quando aconteceram os protestos, eu saí na rua, eu fui lá, eu também levantei essa bandeira, eu marchei junto com a juventude, porque eu quero mudanças nesse país. Eu acho que está tudo errado, não acho que está num bom caminho. Contudo, quando a nossa presidente foi eleita, eu, como cristão, tinha um compromisso de interceder por ela, porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz: orem pelos seus governantes, pelos que exercem autoridade, para que vocês tenham uma vida melhor. Mas eu ouvia, dentro de ambientes religiosos, espirituais, de gente acima do bem e do mal, pessoas que se referiam à nossa presidente com xingamentos, com ofensas pessoais, morais, um jeito jocoso, calunioso. Só acontecia com o anterior também. Ah, aquele bêbado, ah, aquele analfabeto. E aquilo doía em mim, porque eu pensava: meu Deus, não é porque eu não concordo com quem ocupou que eu tenho direito de me comportar feito um bicho. Isso para usar um exemplo bem pequeno. A gente pode aumentar o nível do exemplo, falando, por exemplo, sobre como nós nos revoltamos com os políticos, com a corrupção, com os desmandos, com tudo isso, e aí nos achamos no direito de começar a fazer as coisas erradamente no nosso negócio, de começar a passar os outros para trás naquilo que nós fazemos, de começar a cometer pequenos delitos em várias áreas. Ou seja, porque eu não estou contente, porque eu tenho uma revolta aqui dentro, porque eu acho que está tudo errado nesse mundo, então, quer saber, também vou chutar o pau da barraca, também não vou fazer mais nada direito, também, quer saber, não contem comigo para nada, eu vou é detonar. Um exemplo bobo de novo, ou talvez não tão bobo assim. Você, de repente, disciplina o seu filho de 10 aninhos. Que criança de 10 anos gosta de ser disciplinada? Nenhuma. Crianças não gostam de ser disciplinadas. Crianças gostam de ver outras crianças sendo disciplinadas. Isso elas gostam. Meu irmão tem 2 filhinhos. Quando ele fala assim para o menor: filho, você vai ficar disciplinado porque você está fazendo coisa errada. O mais velho corre, pega lá um banquinho da disciplina e traz. Ó, papai, doido para ver o irmãozinho levar fumo. Em casa mesmo, nós éramos em 3, somos em 3 irmãos. Nunca que eu me lembre, um apanhou sozinho. Porque mesmo que um fosse levado sozinho para apanhar, os outros 2 paravam na porta e começavam a rir. Aí o pai olhava e falava: quer saber, já entra todo mundo. E nós sempre apanhamos juntos, éramos muito solidários um com o outro. Crianças até gostam de ver o outro, mas ninguém gosta de passar. Nenhuma criança gosta de ser disciplinada. Agora, o fato do seu filho estar revoltado porque você tirou o computador, o fato do seu filho estar revoltado porque você tirou o videogame, o fato do seu filho estar revoltado porque você mandou ele ficar dentro do quarto, não lhe dá o direito de chutar as coisas na casa, de jogar os enfeites da sua esposa na parede, de bater no irmãozinho menor ou de xingar você. O fato dele ter uma revolta não significa que ele tem salvo-conduto para fazer tudo o que ele quiser fazer de errado. E eu sinto que essa é uma tendência da natureza humana. As nossas revoltas insurgem-se dentro de nós como uma tentação para a gente abrir mão daqueles valores mais íntimos que nós trazemos conosco. Então, porque eu estou revoltado, eu faço críticas destrutivas. Porque eu estou revoltado, eu renuncio aos meus princípios e valores porque eu estou revoltado, eu cometo pequeno crime. É o cara que procurou um emprego, não achou, procurou o segundo, não achou, procurou o terceiro, não achou. Então agora ele se acha no direito de quebrar o vidro do seu carro, roubar um toca-fita, porque ele não tem oportunidade. Ah, o sujeito é ladrão porque não teve oportunidade. Eu conheço um monte de gente que não teve oportunidade e não é ladrão. Cada caso é um caso? Ok. Contudo, eu não quero me tornar essa pessoa que, revoltada, abre mão das coisas mais caras. Aí eu vou voltar para o exemplo pequeno, que não é pequeno. Eu estou revoltado porque no trabalho aconteceu algo que eu não gostei, aí eu desconto na esposa dentro de casa. Desconto no filho, desconto na mãe, desconto no amigo, desconto na funcionária, que não tem nada com isso, mas é humilhada por mim, porque eu estou revoltado. Eu estou revoltado por causa de um dinheiro que eu perdi, desconto no sujeito no trânsito, que, de forma absolutamente inconsequente, naquele dia resolveu cruzar o meu caminho. As minhas revoltas que me tiram do rumo. Eu não quero ser essa pessoa que, no sofrimento, alimenta uma revolta que lhe rouba o direito e a beleza de ser um sujeito de bem. Então, obedeça o rei. Seja sábio na presença dele. Não se comporte inconvenientemente e não abrace causa errada. Porque, mais importante, reis passam. Autoridades passam, governantes vão e vêm. Mas o tipo de cidadão que a gente quer ser é uma construção diária e para a vida toda. Então, essa é a primeira ideia. Eu tenho medo que o meu sofrimento me torne revoltado a ponto de já não ter mais noção de certo e errado. Segundo, eu temo que o meu sofrimento me torne ansioso a ponto de perder a capacidade de fazer boas escolhas. O texto diz, há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Todos nós sabemos disso. Há uma hora certa e uma maneira certa para agir em cada situação. Mas onde isso está escrito? Onde é que isso está escrito? Onde é que a gente fica sabendo qual é a hora e qual é a maneira certa em cada situação? Não tem uma cartilha. A gente aprende isso no dia a dia, buscando sabedoria. Mas, de repente, o maior inimigo que a gente encontra nesse processo de descobrir qual a melhor maneira e a melhor hora de agir em cada situação é a ansiedade. Porque a ansiedade tira a gente do presente e joga a gente no futuro, que se apresenta como uma ameaça. Por isso que o texto continua dizendo, o sofrimento de um homem pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Porque ninguém conhece o futuro tem dois grandes problemas. Primeiro, pode trazer um sofrimento que hoje eu não estou enfrentando. Quem pode garantir que o amanhã vai ser tranquilo? Quem pode garantir? De repente hoje está tudo bem, mas amanhã cai uma bomba. Hoje está tudo bem, mas amanhã vem a má notícia. Hoje está tudo bem, mas amanhã muda o quadro, muda o cenário, muda tudo. Então o futuro assusta porque eu não tenho garantias de que ele não trará consigo alguma notícia, alguma surpresa ruim. Tem gente que vive tensa em relação a isso, mas, puxa vida, e se não der certo? E se amanhã fulano der para trás, tudo der para trás, tudo voltar para trás? E se acontecer alguma coisa? E o fulano estava bem, o fulano lá estava bem. De repente foi fazer um exame lá de vista para mudar o negócio do óculos e descobriu que tem um tumor no cérebro. Quantas vezes a gente não ouve isso todo dia? Então o futuro reserva surpresas que a gente não imagina. Mas também o futuro, porque ninguém conhece o futuro, não garante que um problema que eu estou vivendo hoje vai acabar. Então você está lá com um problema com um filho. Seu filho tem 17, 18 anos. está escolhendo caminho errado, está dando uma tristeza para você, e vira e mexe, está envolvido em confusão, e já fez você sair de casa no meio da madrugada algumas vezes, aprontando, aquela loucura, e você não sabe mais o que fazer com esse menino. Imagine se aparecesse um anjo, bonitão, 2 metros de altura, falasse assim: rapaz, vem cá, ó, senta aqui, senta aí, assiste isso aqui, eu vou passar uma historinha da sua vida daqui a 5 anos. Aí você assiste. Aí na historinha aparece seu filho, que hoje você fala: meu Deus, não sei o que eu faço com esse menino. Aí aparece ele, casado, uma filhinha pequenininha, lindinha, alegria do vovô, tem uma pequena empresa que está dando super certo, já está fazendo negócios com grandes complexos empresariais, respeitado na cidade, feliz, ama a esposa, está uma bênção, pensa no menino bênção, vai até na igreja, dá aula na escola da igreja e está uma felicidade só. Aí você olha para a tela e fala assim: rapaz, anjo, isso aí é meu filho, isso aí? É seu filho, isso aqui vai, daqui a 5 anos seu filho é essa pessoa aqui, ó. Mas o que eu precisei fazer para ele virar isso? Não, você não precisou fazer nada, quem fez foi Deus. Seu menino um dia estava lá no fundo do poço, olhou para si mesmo e falou: quer saber, eu vou pôr ordem na minha vida. E aí pôs e virou isso aqui, e você não precisou fazer nada. Rapaz, você não vai dar uma relaxada na boa? Vai olhar para o seu menino lá, todo cheio de tranqueiragem. Aí, pai, você quer lá? Aí, filho, vai tranquilo. Não é? Não muda? Se você tiver certeza que daqui a 5 anos aquilo ali vai acontecer sem você fazer nada, ih, filhão, tranquilo. É, pai, não vai ficar bravo? Não, não, filho, tranquilo. Eu sei que você ainda vai dar jeito nessa vida. Mas isso não existe. O futuro não tem essas prévias. O nosso futuro não está em purview. A gente não vê. Então, o futuro ameaça duas vezes. Primeiro, porque ele pode trazer a luta que hoje não tem. E segundo, porque ele pode não encerrar a luta que hoje tem. Aí o sujeito apavora. E no que ele apavora, ele começa a viver em função dessa ansiedade. O medo do futuro, o medo do amanhã. Todas as questões dele estão voltadas para amanhã. O hoje desmorona. E ele nunca aprende qual é a hora e a maneira certa de agir em cada situação. Então, tentando salvar um futuro que ele teme, ele perde um presente que ele tem. Eu não quero me tornar esse cara que, por causa do sofrimento, vive com medo do que ainda pode acontecer. Que, por causa dos golpes que já tomou, vive apavorado com os golpes que ainda podem vir. Eu não quero ser esse cara. Eu não quero ser esse cara que, porque já teve muitas perdas, imagina que nunca ninguém vai ficar para sempre na sua vida, então expulsa todo mundo que tenta chegar. Eu não quero ser esse cara que, porque já foi traído 10 vezes... desconfia de todo mundo que aparece, mesmo sem nem conhecer a pessoa. Eu não quero ser esse cara que, por causa de marcas e de medos, desmorona junto com o que podia estar construindo agora, com sabedoria e fé. Eu não quero me tornar ansioso por causa das minhas lutas, a ponto de perder a capacidade de semear com sabedoria, de viver o presente com coragem, de fazer as coisas de um modo diferente. Terceiro, como serão 4, e hoje eu estou meio down, eu vou dar 1 minuto para quem quiser ir embora aí. Não vamos julgar. Vamos ficar olhando sair e tudo, mas não vamos julgar, não. Vai ficar mesmo? Terceiro, eu não quero que, por causa das minhas lutas, eu me torne controlador a ponto de perder a alegria da boa convivência. O sujeito está tão cansado de apanhar, tem tanto medo do amanhã, que ele desenvolve um jeito de ser controlador, onde tudo tem que ser rigorosamente do jeito dele, ninguém tem liberdade para ser de um modo diferente do jeito que ele acha que tem que ser. Então ele tortura o filho, que tem que ser do jeito que ele acha que o filho tem que ser. Ele tortura a esposa, porque a esposa tem que ser do jeito que ele acha que tem que ser. Ele vive no controle. E, ó, é muito difícil viver com gente controladora. É muito difícil. Tem uma hora que você não aguenta, não. A gente chama a pessoa assim de sistemática. Eu chamo de endemoniada, mas o sujeito prefere sistemático, eu vou... Tá bom, sistemático tá bom. Mas se não for do jeito dele, sabe? Quer impor as suas vontades, quer impor o seu jeito de pensar. É aquele amigo que você fala assim, rapaz, fulano lá me deu uma tristeza esses dias, o que eu faço? O que você faz? Se fosse eu rompia com fulano, não queria mais saber do fulano, fulano para mim acabou, eu diria isso para ele, ó, não me aparece mais na minha frente. Não, rapaz, mas ele é meu amigo, eu não posso fazer isso com ele. Não, não só pode como deve, tem que ser assim, se você não fizer isso, você vai ver, não vai ser a primeira nem a última. Não, mas não tenho nada. Não, aí, quer saber? Se você não fizer isso com fulano, pode saber o que eu vou fazer com você. Onde já se viu? Se você, ó, voltou aqui para falar que continua sendo bobo do fulano, pode esquecer que eu sou seu amigo. Mas, rapaz, que raio de pessoa é você? O sujeito já está sofrendo com um problema. Agora ele vai ter que lidar com o fato de que se ele não resolver o problema do seu jeito, ele vai ter outro problema com você. Gente controladora. Gente controladora. A gente é controlador nas pequenas coisas, às vezes. Não é como sujeito que... sistemático, trabalhou a vida inteira num trabalho sistemático, tudo controladinho, do jeitinho dele, aí aposentou. 30 anos de trabalho, aposentou. Foi para casa, aposentado, primeiro dia em casa, não tem que ir para o trabalho, resolve ajudar a esposa nos trabalhos domésticos. Aí a esposa fala assim, ah, então lava a louça comigo, eu lavo, você enxuga. Aí ele fala, tá bom, para ali do lado dela com o paninho. Aí ela pega a esponja, pega o detergente, põe, ele olha e fala assim, tudo isso de detergente? Puderam o mercado ser caro do jeito que é? Olha tudo que você usa de detergente. Não, bem, é que ele faz pouco espuma, eu gosto de espuma. Não, mas o que espuma? Não precisa de espuma, não. Ó, quer ver? Lava seco primeiro. Depois você... O sujeito é o primeiro dia dele em casa. Essa mulher lava a louça há 30 anos. E ele vai ensinar ela. Controle. E eu falo isso para vergonha minha, porque eu sou um cara controlador. Pra você ter ideia como eu sou controlador, eu protagonizo umas cenas bizarras na minha vida. A cena última bizarra que eu protagonizei foi o seguinte. Eu e Cristiane, num shopping em São Paulo, ia sair do shopping para ir na casa de um parente meu, do outro lado da cidade. Falei para ela, anota aí o endereço no GPS. Então, enquanto ela mexia no GPS, eu saía do estacionamento, aquelas rampas em espiral. Você já pediu para uma mulher fazer um trabalho? Por alguma razão, você tem aquele sentimento lá que ela não vai dar conta. Minha mulher é mestre, doutora e PhD. Minha mulher é PhD. Mas eu, naquele momento, achei que ela não era capaz de pôr um endereço no GPS. Então, enquanto ela põe o endereço no GPS, eu, bizoiando aqui assim, ó. Não, ó, rua José, você põe José, enquanto eu falo, você põe José, raspando o carro na parede do negócio. Ela falou, dirige, deixa que eu faço isso. Aí desci do carro tudo arranhado, raspado. Que vergonha. Aí eu falei para ela assim, amor, perdão, eu não tinha nada que ficar bisbilhotando o seu trabalho, o que eu pedi para você fazer. Me perdoa. Ela falou, não, está perdoado. Ela falou, não, me perdoa a ponto de não contar para os meus irmãos que eu fiz isso. Mas não, ela não me perdoou nesse ponto. Meus irmãos ficaram sabendo e... Duas pessoas controladoras é que a gente vai perdendo a alegria de estar perto delas. Então o texto diz assim, há ocasiões em que um homem domina sobre outros para a sua própria infelicidade. Não queira ser esse homem. Por favor, não queira ser esse homem que por causa das lutas da vida se tornou um pé. E ninguém aguenta ficar perto. Não queira ser esse homem. porque você vai dominar, mas para a sua própria infelicidade. Porque gostoso é deixar as pessoas serem elas mesmas. Pode ser que elas façam do jeito que a gente não faria, mas pelo menos o relacionamento vai ficar leve e gostoso. E elas vão se sentir bem estarem ao nosso lado. E quando elas quiserem saber um jeito diferente de fazer, elas vão perguntar. Porque sabem que a gente não vai impor, a gente vai só ajudar. E por último, quarto, tenho medo de, por causa dos meus sofrimentos e lutas, me tornar ambicioso, ou, se preferir, ganancioso, a ponto de perder a leveza de uma vida honesta e cheia de fé. Porque o texto diz assim, ó: vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar onde foram enterrados. Todavia, os que haviam praticado o bem foram esquecidos na cidade. Isso é uma crise. É a crise de repente, você ter que reconhecer que gente que faz tudo errado está indo bem e você que faz tudo certo está sendo prejudicado. É a crise do salmista no Salmo 73. No Salmo 73, o salmista entra em crise porque ele fala assim: os ímpios prosperam, vão bem em tudo, engordam e nem doentes ficam, ô raça que nem para ficar doente serve. E eu aqui, todo dia, afligido, maltratado, levando de manhã, faço uma oração de gratidão, toma uma burdoada. Sai de casa, ajuda uma senhora a atravessar a rua, toma uma burdoada. A própria senhora bate em mim com o guarda-chuvinha dela ali, ó. Por que você está me batendo? Não sei, senti de fazer isso. Faz tudo direitinho, vai ver, apanho toda hora. É a crise do Salmo 73. O mundo não é justo. E o salmista no Salmo 73 diz assim: inutilmente lavei as mãos na inocência e conservei puro o coração. Foi uma conclusão que ele chegou. Inutilmente. Devia ter também feito o que todo mundo faz, entendeu? Mas olha como o texto continua. Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Então, num mundo onde o ímpio vai bem, o que não era começa a pensar em ser, porque dá certo para ele, vai que dá certo para mim também. Quando a gente corrige um filho, é porque o filho fez algo errado, certo? Mas lá no nosso coração, a gente não corrige o filho só porque ele fez algo errado. A gente corrige o filho porque ele fez algo errado, a gente corrige o filho para ele não repetir o algo errado que fez, e a gente corrige o filho para o outro filho perceber que não deve fazer aquilo. Ou não é assim? O seu mais velho foi na janela do prédio e começou a cuspir lá embaixo na rua. Aí você viu. Você foi lá, deu uma bronca nele, deu castigo para ele. E olhou para o menor e falou assim: tá vendo, filho? Não pode fazer isso. Porque é impressionante. Tudo que é errado vira moda. Criança vê uma outra estudando. Criança pequena vê a outra estudando. O que você está fazendo? Estudando, credo. Não fala assim: ai, que legal, posso estudar também? Agora, criança pequena, vê outro, o que você está fazendo? Eu estou atirando nas pessoas que passam. Posso ficar aqui com você? O que é isso, gente? Isso é natureza humana. Coisa bonita, coisa bem feita, dificilmente inspira. O que você está fazendo? Ah, eu estou contribuindo com o lar dos velhinhos, das crianças. Eu dou uma parte da minha renda para essas instituições. É, quanto da sua renda? Ah, eu já estou dando hoje 30%, 40% da minha renda. Ô, rapaz, parabéns, hein? Eu não consigo fazer isso, não. Ó, Deus te abençoe, porque eu não faria um troço desse nunca. Ó, tem que ser muito corajoso, mas no fundo, ou muito burro, para fazer um troço desse. É, parabéns. Ó, Deus há de te dar um lugar no céu muito ventilado, porque é bem bacana isso que você faz. Agora, se o sujeito fala assim: eu estou fazendo um esquema que está entrando 20%, 30% a mais, ô, ensina eu aí, mano. Compartilha coisa boa aí. Compartilha, fala para mim como é que faz, porque você não vai guardar isso aí só para você, não. Nós somos amigos, a gente se conhece faz o quê? 5 meses já. Compartilha aí. Então, quando você pune a criança, você não pune só pelo que ela fez, mas pela tentação de fazer de novo, dela e das outras. O livro do Michel Foucault, se você gosta de uma leitura assim bem chata, Michel Foucault, Vigiar e Punir, onde ele fala sobre o sistema prisional ao longo do seu desenvolvimento, desde os suplícios públicos até os sistemas panópticos de vigilância dos nossos presídios. E uma das coisas que ele fala é isso. Muito cedo na história das punições se passou da necessidade de punir o feito para a necessidade de desencorajar novos feitos. Porque dá vontade mesmo. Você vê o cara fazer tudo errado e dá tudo certo para ele, tem uma hora que você falou, espera aí, acho que eu vou nessa. Deus continua. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e ainda ter vida longa. Mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus. É como? Não sei, não fala. Pensa numa palavra que só pela fé você dá, né? Ó, não rouba não. Deus abençoa quem não rouba. É como? Não, não sei, mas não rouba não. Ó, trabalho honestamente, vai ser muito melhor. É porque vai ser melhor? Não sei, mas vai ser. Não, o texto responde sim. O texto diz, sabe por quê? Porque eu recomendo que se desfrute a vida. E debaixo do sol não há nada melhor que comer, beber e alegrar-se. Esse versículo é um dos meus preferidos na Bíblia. É o que eu copio, ponho na geladeira. Minha mulher fala, está na hora de fazer um regime, eu leio ele e falo, não, tá não. Tem no meu criado mudo, eu acordo de noite com fome, pego ele lá, não há nada melhor que comer, beber e regalar-se. É, tá certo. Obrigado por essa palavra, Pai. Essa é boa. É boa essa palavra. O que o texto está querendo dizer é o seguinte, no fundo, nós escolhemos o caminho errado porque temos ganância e ambições. E achamos que a felicidade depende de conseguirmos realizar essas ganâncias e ambições. Mas o que o texto está dizendo aqui são coisas diferentes. Você pode realizar todos os seus anseios, gananciosos e ambiciosos, e não ter paz na mesa da sua casa. Não comer, beber e se alegrar. Não dormir em paz, não curtir a vida. É possível que alguém consiga tudo o que sempre desejou e não seja feliz. E é possível que alguém não tenha nem perto das realizações dos seus desejos e seja feliz. Desejos nós vamos ter e não há limite para ter desejo. Minha mulher vai fazer aniversário mês que vem e eu não sei o que me deu, não sei o que me deu. Eu perguntei para ela o que ela quer de presente. Eu já aprendi que eu não posso fazer isso, que eu tenho que ser criativo e dar uma coisa que eu acho que ela quer. Não, não faz isso não, estou brincando. O que você quer de presente? Ela falou, ah, eu quero... E fez uma lista com 15 coisas. Não, filha, não é pelo resto da sua vida, é para esse próximo aí, ó, tal. Aí brincamos, não sei o quê, fomos no shopping, passamos na frente de uma vitrine, ela olhou e falou assim, ah, isso eu quero também. Eu falei, não, isso não está na lista. Ela falou, mas põe, papel topa. Daqui a um ano, é possível que você queira muito, muito algo que hoje nem existe. Não é assim? Daqui a um ano pode ser que você queira muito, ou seu filho, ou sua esposa, queira muito algo que hoje nem existe. Porque não há limite para o desejo. Mas quanto mais desejos, mais frustrações. Quanto mais ganância, mais frustração. Felicidade não tem nada a ver com isso. Felicidade é a capacidade da gente se alegrar, independentemente dos desejos que consegue realizar. Então, para um homem, se ele tiver comida na mesa, puder comer e beber com alguma qualidade e se alegrar, esse é o prazer da vida. O prazer da vida é a gente em torno da mesa. Não importa que carro foi estacionado lá fora, não importa o tamanho da casa, o bairro onde ela é, felicidade é uma coisa que acontece em torno da boa mesa, onde a gente conversa com alegria, com amor, com carinho e sente que a vida vale a pena, porque Deus tem abençoado o lar, tem abençoado a família, tem abençoado o coração. Então eu não quero ser esse cara. Eu tenho medo de ser esse cara, que por já ter sofrido, comece a mirar naquilo que deseja conquistar, e não no tipo de pessoa que pode ser. É isso. Obrigado pela sua atenção. Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração. É isso, Pai, porque isso tudo nós vemos em Jesus. Jesus é a maior prova de que simplicidade é isso. Jesus, mesmo quando se indignou, não pecou. Mesmo quando se revoltou contra as injustiças, não abriu mão dos valores do reino de Deus. Jesus, mesmo quando angustiou-se a ponto de suar gotas de sangue, não deixou de fazer as melhores escolhas, não deixou de cumprir a sua missão. Jesus, mesmo sendo chamado de mestre, não controlou seus discípulos a ponto de anular-lhes a liberdade. Foi traído por alguns deles, foi ferido por alguns deles, mas permitiu que fossem quem eles eram, sabendo que só Deus pode mudar um coração. E Jesus nunca permitiu que a ganância se tornasse uma razão pela qual ele perdesse a leveza de alma que ele trazia consigo. E mesmo quando o diabo lhe ofereceu todas as riquezas do mundo, ele recusou. Porque mais vale paz com Deus do que muitas riquezas. Queremos ser como Jesus em tudo isso e muitas coisas mais. Ajuda-nos, Senhor. É o que nós pedimos em nome dele. Amém. Valeu, irmãos. Obrigado. Deus abençoe. Lembre-se, por favor, lembre-se. Quarta-feira que vem não haverá reunião. Voltamos dia 28 com a graça de Deus, se Deus assim nos permitir. Tchau.